Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Antena Web, edição para segunda, terça-feira, aliás, dia 21, 2 de março de 2016. É uma edição, é um bom dia muito amargo para o dia, neste dia 22 de março de 2016. Vamos acompanhar a par e passo os desenvolvimentos que se vão dando na Bélgica. Para quem não sabe, houve um duplo atentado na Bélgica. Há pelo menos 23 vítimas mortais. O número pode aumentar porque as informações são ainda muito escassas e na altura das explosões estava muita gente, quer no aeroporto, quer no metro de Schuman e de Malmbek. As duas paragens que tiveram ou que viram acontecer uma explosão em simultâneo às 8 horas e 45 minutos, hora local. Também dizer-lhe que na mesma, portanto, meia hora antes, às 7 horas, aliás, 8 horas e 15 minutos na Bélgica, portanto, 7h15 em Portugal, uma dupla explosão no aeroporto de Internacional de Bruxelas, com grande intensidade. É aqui que se registra o maior número de vítimas mortais. Estavam cerca de 700 pessoas no aeroporto de Internacional de Bruxelas, a quando desta explosão. É hora de ponta. Também nas estações de metro de Schuman e de Malmbek, como disse, estava então muita gente, dado que também aqui era hora de ponta e muita gente então para trabalho. Enfim, vamos continuar a acompanhar esta situação. Para já, La Rue de la Paix de Zazie, na abertura de edição de hoje do nosso Bom Dia, Antena Web. Plus cher, et sous un nouveau. E já estamos de volta ao auditório, depois deste momento musical, La Rue de la Paix, música da cantora Zazie, nesta edição do nosso programa, na qual vamos então continuar a acompanhar esta situação respeitante aos atentados na Bélgica, portanto em Bruxelas, em Schumann e em Malenbeek. Ouvintes, vamos ter daqui a pouco a Guia dos Astros, mas hoje vamos começar pelo Minuto de Saúde com o João Marques, como habitual, sempre aqui na Rádio Antena Web, no Bom Dia Antena Web. Sim, porque o nosso ânimo não pode esmorecer. Os dados hoje também não são os mais positivos, mas o que interessa mesmo é que cá continuamos e eu espero que possamos todos ter aqui uma ótima tarde, aliás, uma ótima manhã e também uma ótima tarde, porque às 12 horas vai ser tarde já, portanto, enfim, que possamos todos ter aqui um bom momento, uns ótimos 180 minutos, na minha companhia, claro, e na companhia também dos demais companheiros da Antena Web. Há imensas novidades que, entretanto, deverão ser anunciadas ainda nesta edição do Bom Dia Antena Web, e eu espero que possamos todos apreciá-las da mesma maneira. Para já, o meu de saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O Minuto de Saúde desta semana foi falar com o professor Manuel Damas, conhecido médico e sexólogo, e perguntou-lhe algumas perguntas importantes sobre a sexualidade, tal como: ser homossexual é natural? Não foi só o Colégio de Psiquiatria, foi a APA, a Associação de Psiquiatras Americanos, a Associação de Psicólogos Americanos, a Organização Mundial de Saúde, foram diversas instituições mundiais credíveis que decidiram tirar do rol das doenças psiquiátricas a questão da homossexualidade. Quando falamos em homossexualidade, diz, e eu falo em homossexualidade sempre no plural, porque estamos a falar de sentimentos, afetos, sexualidades, formas de gostar, que são diferentes de pessoa para pessoa, por isso é que eu sempre no plural, como falo das heterossexualidades também, enfim, falo das sexualidades sempre no plural. O que nós falamos, quando estamos a falar de homossexualidade, estamos a falar de pessoas que amam pessoas. O que eu costumo dizer sempre, são pessoas que amam pessoas, abrir parênteses, que por acaso são do mesmo sexo, fechar parênteses. A questão é para ele. Ninguém escolhe ser heterossexual, ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe ser bissexual. Nasce-se a amar. Precisamente por isso é que não se compreendia a nível mundial, e já foi retirado do rol das doenças há mais de 20 anos, não se compreendia a nível mundial esta questão de que era profundamente discriminatória, que carimbava as pessoas com o nome de doença, o que não tinha lógica absolutamente nenhuma em termos científicos. Precisamente por isso, quando, a nível mundial, as grandes instituições científicas decidiram tornar esta coisa justa em termos de universalidade do direito à felicidade, foi um alívio para a grande maioria dos indígenas mundiais, entre os quais eu me incluo, independentemente das pessoas serem, vou falar dos cientistas neste caso, independentemente de serem heterossexuais, homossexuais ou bissexuais. Era uma questão de justiça para com as pessoas, era uma questão de dignidade de cidadania. Felizmente esse problema já se resolveu. Há outros problemas que têm que se resolver também, nesta aldeia global em que todos vivemos e até para todos os efeitos estamos na era da modernidade. Volto a dizer, é preciso implementar a nível mundial um conceito que é o conceito de base da casa, que é desde que com sensibilidade, desde que com respeito e dignidade, a universalidade do direito à felicidade. O direito às pessoas gostarem, às pessoas amarem, sem chavões, sem discriminações, independentemente de virem de setores ideológicos de direita ou de esquerda, porque o próximo programa de televisão é sobre ideologias, então é por acaso que eu estou a insistir nessa questão. Vamos tentar ser felizes. Somos seres humanos e temos direito à felicidade. Vamos deixar de lado os pré-conceitos. O que é que me interessa se o meu vizinho de cima ou o vizinho de baixo, da forma que ele ama? O máximo que pode interessar enquanto cidadão é que ele ou ela sejam felizes. Desde que de forma consensual, desde que de forma não invasiva, desde que esses afetos não criem vítimas, a questão é por aí. Desde que esses afetos não criem vítimas. A partir daí, quem sou eu para me armar em julgador? Não me sou. Por isso, sejam felizes. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. Já de volta, depois de ouvirmos o Minuto de Saúde com o João Marques. Agora é tempo de ficarmos com dois temas, numa altura em que já vamos com 10 horas, 28 minutos. Vamos agora seguindo com Sylvie Vartan, Tu Mes Copain, e depois música de Solvation, Reset Your Brain. A primeira é assim mais nostálgica, a segunda é mais para, vamos lá, suavemente abanar o capacete. Para já, recordação dos anos 60, Sylvie Vartan com Tu Mes Copain. Tu Mes Copain, quand je les vois passer, tous mes copains sont à moi. Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Tous mes copains, il faut bien les aimer. Tous mes copains savent bien. Tous mes copains ont le jour et la nuit. Tous mes copains m'aiment bien. L'armée me les emmène par les quatre chemins. La nuit me les ramène sans attendre demain. Certains ne viendront plus, certains sont revenus, ils vont se marier et je ne les vois plus. Tous mes copains s'en vont main dans la main, tous mes copains s'en iront. Copains reprendront le chemin. Tous mes copains sont partis. Tous mes copains reprendront chemin, tous mes copains sont partis. Antena Web. Sintoniza-te. De volta, ouvintes, depois deste momento musical que envolveu os Salvation com Reset Your Brain e também Sylvie Vartan com Tu Me Copain, estamos ainda na senda para a nossa Guia dos Astros, que hoje chega um bocadinho mais tarde, mas, por exemplo, temos aqui, porque nós não ficamos em branco, temos aqui, por exemplo, a Guia dos Astros. Desculpem, o acordo ortográfico, as mudanças do acordo ortográfico. Ora, vamos lá falar de mais algumas hoje. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma, não se usa mais o acento que diferenciava as palavras para do verbo parar da preposição para, pelas do verbo pelar da contração pelas e do substantivo pelo da contração pelos. Mas atenção, permanece o acento diferencial em pôde, pode e no verbo pôr para diferenciar da preposição por. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras, restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. 10 horas 36 minutos. O ritmo do humor. E já cá estamos, depois de Emmanuel, com esta música chamada O Ritmo do Amor. Agora temos mais. Temos Xana Carvalho com Lady Latina, às 10 horas 39 minutos. Talvez seja audível o som das sirenes por aqui. Não é nada de grave, mas o dia de hoje fica marcado. Eu quando ouço isto hoje, sinto sempre ao que estamos a acompanhar, aliás, inclusive pelos meios internacionais, estamos a acompanhar exatamente isto e, portanto, vamos trazendo, sempre que houver acontecimentos, trazer sempre estes momentos informativos e dizer então que na Rádio Interweb nós não podemos, por ordem legal, ter espaços de cariz estritamente noticioso. Mas nada nos impede, como é lógico, de ir acompanhando esta situação e ir mantendo os ouvintes a par do que vai acontecendo na Bélgica. E para já o que eu vos posso dizer é que há 24 vítimas mortais, 14 delas no aeroporto, 10 delas no metro, se bem que aqui ainda tudo é muito incerto. Bem, no aeroporto também, porque no aeroporto houve ali uma grande destruição, sobretudo na entrada, porque aquilo foi no hall de entrada do aeroporto e, portanto, é algo que basicamente portanto, desconhece ao certo o que é que, portanto, o que é que esteja a acontecer, ou o que é que está a acontecer, aliás, número de vítimas mortais, etc. Sabe-se que há para já 30 feridos, na maior parte deles com extrema gravidade e que correm sério risco de morte. Vamos acompanhar esta situação, mas para já, música no nosso Bom Dia Antena Web, agora ao som de... Exatamente. Como eu já fui dizendo, música de Xana Carvalho, chama-se Lady Latina. Até já! Tira nem pôr. Sim, eu sou latina. Parando a declaração. can't buy your love. Don't even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy. Still, I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. Though I'm far from perfect, nothing like your entourage. I can't grant you any wishes, I won't promise you the stars. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only. Já cá estamos ouvintes depois destes três temas. Eu estava aqui a recolher algumas informações sobre os acontecimentos que estão a marcar esta manhã de terça-feira. E entretanto, bom, mas já cá estamos, como sempre, aliás, o nosso Bom Dia Antena Web traz agora para os nossos ouvintes o nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo. Já cá estamos de volta. Trago-vos então as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo. Claro que ainda não a contar com estes acontecimentos, são desta manhã, portanto não estão aqui incluídos, mas vamos lá então aos jornais, começando pela Correio da Manhã, como sempre. Cerca de 64 mil pessoas hospitalizadas devido à poluição no norte da Tailândia. Isabel Meireles e Santiago Ribeiro na exposição em Paris. Aliás, na exposição internacional em Paris. Músicos portugueses juntam-se hoje em concerto dedicado à cantora Dina. Tempestades paralisam um dos maiores aeroportos da China durante 2 dias. Centrais de carvão usam água suficiente para abastecer 1.000 milhões de pessoas, diz a Greenpeace. Sociedade Portuguesa de Autores entrega galardões em gala transmitida pela RTP2. Museu do Azulejo exibe a partir de hoje 93 cerâmicas de Einsenk, aliás, doadas pela família. Jornal Público. A utopia serve para caminharmos, diz Carvalho Rodrigues. O Brasil em quaresma político-judicial. O lugar da adversativa. A estupidez resulta. Em Portugal, as perdas de água. Aliás, exatamente, as perdas de água destinada a consumo humano ascendem a 60%. E Petrobras terminou 2015 com prejuízo recorde. Jornal Diário de Notícias. Carlos Costa recusa dar auditoria feita ao Banco de Portugal. PSD terá candidato próprio a Lisboa já em maio. Professores recebem formação para prevenir suicídio nos jovens. Pentágono assume ao Congresso. Não há uso alternativo para as lajes. Segurista vai ser o relator do inquérito parlamentar. Marcha lenta dos caministas foi suspensa. Portugal vai enviar 40 peritos do CEF e um juiz para a Grécia. E agora passamos ao Jornal de Notícias. Já nos diz que Benfica não tem sido beneficiado pelos árbitros. Prioridade de Trump será acabar com o acordo EUA-Irão. Raspadinha rende prémio de 20 mil euros. Jovens preferiam a derrota pública da supremacia branca. Concentração da Seleção Nacional com 2 faltas. Mudanças climáticas estão a avançar a um ritmo sem precedentes. Dimensão do granizo que caiu em Lisboa é pouco comum. Jornal Diário Económico. Moody's, 2 anos não chegam para eliminar custos de eventual Brexit. Entre cadáveres. Brasil paga juros mais baixos com expectativa de destituição de Dilma. Banco de Portugal recusa entregar relatório confidencial ao Bloco. Wall Street fecha em alta. Hotel Comissão Europeia atacado no Mali. E OPEP crê que preços do petróleo vão subir até níveis moderados. Só para contextualizar o ouvinte, dizer que a Comissão Europeia hoje está a ferro e fogo, porque há então este atentado no Mali e depois o atentado em Bruxelas. A Comissão Europeia já pediu aos seus trabalhadores que ainda estiverem em casa para não saírem hoje para o local de trabalho. Pois, passamos agora então para o jornal Negócios. O iPhone mais pequeno da Apple será um sucesso ou um fracasso? Perspectivas para o petróleo. O pior já passou? A política monetária do BCE está a funcionar? É a pergunta do Jornal de Negócios. Já quero dizer que o BCE é Banco Central Europeu. O ouro vai continuar a brilhar? Juíza dos EUA aceita pedido do governo para adiar a audiência com a Apple. Brexit resultaria numa prolongada incerteza económica financeira, adverte a Moody's. Lisboa obrigada a aplicar IMI familiar a casas caras. Jornal Hoje. Habitação de luxo é o principal foco da reabilitação urbana no centro de Lisboa. Obama convencido que embargo a Cuba vai acabar. A Alemanha anuncia aumento de pensões, o maior aumento de pensões em 20 anos. Rio 2016. COI, ou seja, Comissão Olímpica Internacional, segue de perto. Situação do Brasil. Epal apresenta investimento de 13 milhões. Remessas caíram mais de 21% em janeiro para 205 milhões. Marcha lenta dos transportadores foi suspensa. E agora passamos ao jornal. Jornal Record, aliás, que é um dos dois desportivos que aqui trazemos ao Bom Dia Antenoé. Hernani, só quero terminar em grande. Furor com Coates em Montevideo. Diogo Carreira foi saboroso levantar a taça de Portugal. Bebeto, não tenho dúvidas de que Jonas vai impor-se. Tomás Moraes, faltou tempo para preparar a equipa. Paulo Bento também é hipótese para o Marselha. E Gaetan, dispensado, pensa no Sporting de Braga. Jornal do Jogo, como se estivesse numa máquina de lavar às voltas. António Lopes e Ricardo Carvalho atrasados. Diego Carvalho no Open do... aliás, no top do Open de Espanha. Jonas com motivação extra para marcar. Jonas, não vejo nenhuma equipa beneficiada. Imprensa argentina arrasa Osvaldo. E Raul corre primeira maratona de Nova York. Estes são os motivos que movem o Portugal e o mundo no nosso resumo de imprensa. Agora temos, nesta edição, quando já são 10 horas e 59 minutos, 11 horas, vamos ouvir agora Celine Dion com Cold Old Soldier. Vamos também ficar com a música de Bruno Mars, It Will Rain. Logo depois também vamos ouvir música de George Michael chamada Freedom. E ainda também a música de... ora, agora fugiu-me aqui o nome. Don't Stop, Get It Now, é de Michael Jackson, exatamente. Vamos então ficar com estes quatro temas. Volto daqui a pouco. Agora então, Sold All The Cold, a música da cantora Celine Dion, no nosso Bom Dia Antena Web, numa altura em que iniciamos a segunda hora. Don't Just De volta ao auditório, de volta, minha gente bonita. É terça-feira, dia 22 de março de 2016. 26, ao que nós sabemos, 26 vítimas mortais nesta manhã sangrenta de terça-feira, 22 de março de 2016. Já vimos aqui falando sobre este quádruplo atentado na Bélgica. Duas explosões muito fortes no aeroporto internacional de Bruxelas e depois mais uma em Schuman e mais uma em Molenbeek, nas respectivas estações de metro. Dizer que as fronteiras estão vigiadas, dizer que o metro está parado, que a Comissão Europeia pediu aos seus trabalhadores que ainda estão em casa para não saírem, e recordando também que este ataque sucede não só 4 dias depois da detenção de Salam Abdeslam, sim, mas também dizer que acontece poucas horas depois do ataque ao hotel da Comissão Europeia no Mali. É uma situação que continuamos a acompanhar. Infelizmente, o número de vítimas continua a ser revisto em alta. Há pelo menos 35 feridos, na maior parte deles com extrema gravidade, e correm sérios perigos de morte. Ouvintes, vamos então agora ficar com música para relaxar um pouco nesta segunda hora. Já sabem que a segunda hora tem sempre mais música. Vamos agora ficar com La Bouche, You Won't Forget Me. Logo depois vamos ficar com Vienna One Club. Aliás, Only One Club, assim está correto. Sim, Only One Club Mix é mixagem. Only One. Logo depois vamos ficar com música de Due, chama-se Under Same Sun, e vamos acabar com Tell Me What You Feel, dos D-Fresh. É assim que seguimos esta edição do nosso Bom Dia Antena Web, edição para terça-feira, dia 22 de março de 2016. Bom dia, Antena Web!

I'm gonna do there so much. I'll be with you. Can't wait to love you and me. 11 horas 43 minutos. É verdade, ouvintes, estamos já quase no final da segunda hora. É verdade, quase no final do segundo período aqui do nosso programa, do nosso Bom Dia Antena Web. Eu espero que vocês estejam a gostar desta seleção musical. A Adriana Flora não. Não está a gostar. Espero que estejam a gostar aqui da nossa sequência musical. E eu espero também que, enfim, que participem. Mandem para cá as vossas mensagens. O e-mail é este: geral.radioantenaweb@gmail.com. Volto a repetir: geral.radioantenaweb@gmail.com. Se quiserem, e se não quiserem, também está aqui à mesma, o número de telefone para o qual podem ligar e participar connosco ao vivo. O e-mail é este, o número é este, aliás: 910106983. Volto a repetir para quem não percebeu ou não teve tempo de anotar: 910106983. Se estiver fora de Portugal, diz Adriana? Ah, pronto, então 91 sapato 1, sapato meia, vestido, cuecas e qualquer coisa. Como está aqui? E a Adriana para repetir em português, em PTBR. Pronto, é. Em vez de dizer 6, dizer meia, portanto eu digo, pronto, sei lá, 0 é sapato, 6 é meia, 9 é vestido, 8 é cuecas, 3 é t-shirt, por exemplo. Está bem. E pronto, enfim. Dizer que este número é o número rede móvel Vodafone, portanto um telefone celular da Vodafone. Podem, se ligarem de fora de Portugal, marquem o indicativo de país, que é 00351. Agora a última sequência musical, antes da nossa, depois voltamos para a terceira hora. Temos então os seguintes 4 temas: Fats and Small, aliás, Sasha, If You Believe. Depois sim, Fats and Small, Don't Turn Around. Exatamente. Turn Around, é só Turn Around. Depois chegamos também com música de Venga Boys, Boom Boom Boom Boom. E acabamos com Strong Enough da Cher. Ouvintes, para todos uma ótima tarde, quase tarde já, ainda bom dia, de terça-feira, 22 de março de 2016. Logo à tarde não vai haver Rádio Alegria, mas eu espero que seja com alegria que ouçam a nossa Rádio Antena Web. Vamos à música, Sasha, If You Believe. I know it's not a game to play. Your eyes, they show no fear. I burn inside and cannot wait to be the man that feels your body close. Is here to set you free, you near and satisfy your needs. You shiver as I touch your neck, slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. We both surrender to the touch as we lay there side by side, and everything around us disappears. If you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. If you believe and let it out, no need to worry, there's no doubt. If you believe, if you believe, if you believe, then let it out. As you run your fingers through my hair, your lips come close to mine. The tension becomes more than I can bear. Then you wrap your arms around me, and I feel your every move. without leaders anywhere. Now we leave the world behind us, this moment we will share. Just you and me, that's how it's meant to be. I never wanted you so much, I feel your every breath as you gently whisper in my ear. If you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. If you believe and let it out, no need to worry, there's no doubt. If you believe, if you believe. Listen to what I say. Sintoniza-te. De volta, ouvintes. Vamos também fazer aqui uma pausa, porque eu até vou pedir aqui à... Bom, nós já voltamos, vamos só fazer aqui um curto intervalo. Nós já vamos voltar, porque impõe-se aqui uma reflexão sobre os acontecimentos desta terça-feira. Impõe-se, é imperativo que aconteça então essa análise. Nós já voltamos depois de um curtíssimo intervalo aqui na Rádio Antena Web, no programa que dá pelo nome de Bom Dia Antena Web, e que hoje está a ser um dia muito difícil para ser propriamente bom dia. Mas enfim, cá estamos, fazemos a nossa parte e esperamos que os ouvintes possam desfrutar então desta emissão, como é possível, desta emissão do nosso Bom Dia Antena Web, numa altura em que já são 12 horas mais 1 minuto, praticamente a hora certa. Daqui a pouco há estado do tempo, mas para já eu prefiro mesmo fazer um pequeno intervalo. Nós já voltamos. Até já. Tenha um final de noite memorável com José Luís Dias. Os sucessos das décadas de 60, 70 e 80 como nunca os ouviu. Alguns são verdadeiras raridades. Tudo isto com um toque bem notívago. Filhos da Noite. Aos domingos, a partir das 22 horas, estendendo-se até às 24, com a apresentação e produção de José Luís Dias, na Rádio Antena Web. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista, ouvir os seus concertos ao vivo, só faltava ouvires um álbum inteiro. Faltava! Agora já não falta! Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Estamos de volta, ouvintes. Depois deste momento, desta pausa que acabamos então de fazer, impõe-se, como eu há pouco dizia, uma análise sobre estes acontecimentos, e como é lógico, enfim, somos poucos, vamos chamar assim, somos amadores, mas somos simultaneamente profissionais. E temos sempre esta dedicação de estar convosco nos momentos em que sentimos ser importantes. Não é propriamente permitidos espaços noticiosos, como já aqui fui dizendo, mas, como é lógico, aqui não é propriamente um espaço noticioso, é apenas um espaço de análise, também de trazer alguns factos, mas não é um espaço que só o jornalista possa ter acesso ou que possa realizar. Temos connosco aqui, a título excepcional, dadas as circunstâncias, a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, boa tarde. Boa tarde e boa tarde, ouvintes. Pois é, nós estamos aqui a título excepcional devido aos últimos acontecimentos em Bruxelas, destes horríveis atentados no metro e no aeroporto, salvo erro. Exatamente. Eu estou a entender-me e posso já adiantar que houve um relatório em janeiro, divulgado pela Central Geral dos Serviços Públicos, não sei se sabias, que tinha dado conta de que na prática havia uma falha de segurança no aeroporto e que uma bomba numa mala de viagem tinha muitas hipóteses de passar despercebida, porque fizeram testes cegos aos procedimentos de segurança do próprio aeroporto de Zaventem. Foi atingido por as duas explosões. Exatamente. Não tinha essa informação, mas precisamente esse aeroporto de Zaventem, que foi exatamente hoje o palco, ou um dos palcos deste cenário. E também, segundo, e tu já disseste que o ataque pode estar relacionado com a captura do Salah Abdeslam. É assim que Salah se diz? Abdeslam. É isso. Portanto, sim, na passada sexta. Mas, sendo assim, segundo esse relatório, então, havendo essa falha de segurança, é uma falha bastante grave num país que já vem com o nível de segurança ativo desde os ataques em Paris. Portanto, e acho que num aeroporto europeu em que o próprio país está com um ataque, está com o nível de segurança elevado ou semi-elevado, acho que, sendo uma porta de entrada, porque é, deviam ter uma segurança maior. Quanto aos atentados, ainda não tenho assim, tenho conhecimento de que há os dois atentados. Em termos de vítimas, não sei. Sei que há um grande pânico lá, em Bruxelas. Em termos de vítimas, deixa-me só interromper, em termos de vítimas, sim, há 29 vítimas mortais no momento, cerca de 50 feridos, 30 deles em estado grave. Números que chegaram há instantes à redação daqui da Antena Web, aqui à regi da Antena Web. 29 mortos, 15 deles no metro e 14 no aeroporto. No metro, já agora, de Malbec e não Molenbeek, como eu por falha disse, na estação de metro de Malbec e na outra de Schumann, não estava certo. Adriana, esta estação de metro de Malbec fica mesmo às portas do centro da Comissão Europeia. Ok. Já agora, não sei se tens conhecimento ou não, entre as vítimas há algum... Há uma portuguesa ferida, para já, uma ferida com pouca gravidade, aliás, ela já está em casa, recebeu tratamento hospitalar, mas já está em casa. O nome não foi revelado, mas sabe-se que é uma jovem de 30 anos, residente em Coimbra e de férias em Bruxelas. Mas e nenhum da Comissão Europeia, ninguém foi atingido? Há um português também ferido, num outro atentado no Mali, português também ferido sem gravidade, porque já lá vamos também a esta situação, mas começando aqui, trazendo aqui já esta questão dos, portanto, dos atentados na Bélgica, entre, do que se sabe atualmente, não há ainda, mas é que o caos é enorme, porque a explosão foi tão forte que destruiu praticamente toda aquela parte do hall de entrada do aeroporto de Zaventem. Portanto, ainda há muito, ainda há escombros que estão a ser removidos, feridos graves que estão a falecer, outros que já estão a ser encontrados cadáveres, porque as buscas ainda continuam. Havia cerca de 700 pessoas no aeroporto de Zaventem às 8h15, hora local, 7h15 em Lisboa, e em Portugal Continental e na Madeira. Portanto, era hora de ponta na Bélgica. Sim. Eu também estou aqui a informar que, além das duas explosões, houve um intenso tiroteio que mataram pelo menos duas pessoas no aeroporto. Será que esse intenso tiroteio foi entre a polícia e algum dos terroristas? Muito provavelmente. Até porque há três cinturões de explosivos que foram encontrados dentro do aeroporto, o que indicia que haveria, houve algo que ficou por concluir e que não foi concluído. Sim. Outra informação que eu também obtive foi que da captura do... daquele... Exato, esqueci-me do nome do homem. Também foi lá encontrado, tinha granadas e tinha explosivos. Será que mais alguma coisa tinha sido já retirada antes para transporte para esses lugares para depois fazer, que isso não era a totalidade das coisas, por assim dizer. Essa é a análise que eu faço aqui, e é para mim algo de relevante, que é este atentado, bom, que já foi classificado como é clássico, é irrelevante, mas é clássico, já foi considerado como um atentado contra a Europa, como um dos dias mais tristes da Europa, não sei quanto, não sei quem, enfim. Mas há aqui algo que eu acho que é muito importante e que não está a ser falado, e que é altamente desanimador. A detenção de Salah Abdeslam mostra-nos que foi inútil. Porque 4 dias depois de ele ter sido detido, a Bélgica, e declara de ter subido o alerta, etc., a Bélgica sofre um atentado deste género. Certo, em parte ele foi evitado, mas em parte não. Há 29 vidas que se perderam. 29 ainda é um número relevante. E atenção, porque voltamos ao clima de medo, que já é a terceira vez em pouco mais de 4 meses que a Bélgica se vê nesta situação. Bruxelas, nomeadamente. Lembra-se aquele episódio dos gatinhos, não é? Que os belgas foram convidados a publicar fotografias de gatos, por exemplo, para desviar as atenções. E, no entanto, ou seja, a detenção de Salah Abdeslam, a subida de alerta para nível máximo, as buscas, as detenções, etc., não resolveram nada. Exato. Ou quase nada. Tenho aqui outra informação, que testemunhas reportaram às agências noticiosas que as explosões aconteceram perto do balcão de check-in da linha aérea American Airlines, e depois ouviram rajadas de metralhadoras e gritos masculinos em língua árabe. Sim, mesmo que assim não fosse, já é clássico, teria que ser, não é? Isso seria dito de qualquer das formas. Há aqui uma questão que eu acho que se deve impor também, ou que se deve, deve haver aqui uma questão que se deve levantar, que é: contra quem é que foi realmente este atentado? Porque eu tenho uma visão, e é isto que eu também quero falar agora, tenho uma visão sobre este assunto, que é a seguinte. Nesta madrugada houve um atentado no hotel da Comissão Europeia no Mali. Há 4 feridos, não houve mortos, mas houve uma explosão também em Bamako, acho que é assim que se chama a capital do Mali, Bamako. E então, basicamente, bom, isto eu não sei se isto é um atentado contra a Bélgica, se é um atentado contra a Europa ou não, mas mais do que tudo parece-me um atentado muito preocupante contra a Comissão Europeia, isto é, o coração da União Europeia. Porque em menos de 24 horas, 2 alvos importantes, um deles a capital Bruxelas, particularmente a estação de metro de Malbec, que fica às portas do centro da Comissão Europeia, da sede da Comissão Europeia, e depois também aquela, ou seja, já antes aquele atentado então no Mali, que, enfim, no Mali também já é habitual, e isto levanta muitas questões. Uma delas é, afinal, para que é que servem os alertas de nível máximo, para que é que serve, numa distância tão curta, como é que não se consegue evitar este atentado? 4 dias apenas. Exato. E é mais um atentado. Eles estavam bem sincronizados, porque as bombas explodiram à mesma hora, tanto no metro como no aeroporto. Foi no mesmo instante que uma arrebentou, a outra também. Segundo as autoridades, eles pensam que tenham sido um atentado, um ataque suicida. É bem provável, mas visto que há falha no aeroporto, a falha de segurança, também pode não ter sido. Basta terem posto lá uma mala, terem abandonado e ter um temporizador e terem arrebentado com a mala cheia de explosivos, já que há essa falha de segurança, e de certeza que eles primeiro tiveram a estudar o local perfeito para fazer o maior número de vítimas e atingir o que querem atingir. Neste caso, provavelmente a Comissão Europeia, portanto, o coração da Europa. Agora sim, estou a ser ouvido. Dizia que o Palácio de Bruxelas, o Palácio da Bélgica foi, o Palácio Real Belga foi evacuado, é uma informação de última hora que temos aqui, por suspeitas de algum material que possa estar ali, que seja portanto, um explosivo. E esta informação está a ser agora avançada pela ABC, que informa então de que o Palácio Real Belga está a ser evacuado neste momento. Nós já sabemos que o Rei Filipe da Bélgica não iria ter para já nenhum comentário, mas agora então esta informação que acabamos de receber, que se refere então a esta evacuação de última hora do Palácio Real Belga. Fronteiras fechadas. Portanto, fronteiras fechadas, não há metro, não há aviões, não há autocarros, não há comboios, não há nada em Bruxelas e, em alguns casos, na totalidade do país, que é a Bélgica. E é tudo por agora, não é, Adriana? Sim, porque está a ser atualizado sempre, portanto, as últimas informações são essas. Ainda não há provisório de mortes, porque há muitos feridos em estado bastante grave. Portanto, temos que aguardar por novas informações. Certíssimo. Vamos seguir com a música. Yann, je veux te voir. Voltamos daqui a pouco para a normalidade do programa. Bom dia, Antenoé. Bye. Yenen, Je veux te voir. E agora, Guia dos Astros. Olá pessoal, bom dia, que final de semana gostoso, né? Mas melhor, vai ficar essa semana aí trazendo previsões pra você no Guia dos Astros. Tava com uma saudade danada, uma saudade da Kellers, né? É, que dói mesmo. Bom dia pra vocês, Guia dos Astros, trazendo as primeiras previsões. Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, bom dia. Mercúrio ingressa em sua casa astral 7, estará, né? Favorecendo reconciliações, uniões, parcerias e sociedade. A inteligência e seu poder de comunicação vão fazer com que emane sedução, o que facilitará muitas coisas. Dica pra hoje, a paixão está precisando de luz. Caso queira, acenda um incenso e ore, né? Isso lhe trará paz e harmonia. Cor pra hoje, rosa. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, a lua entra em seu signo e isso fará com que veja tudo ao seu redor com mais graça. Por outro lado, talvez precise de mais estímulos para agir. Portanto, use toda a sua criatividade para inovar no trabalho. Dica para hoje, saia mais com seu par. Se ainda não encontrou uma pessoa especial, esse pode ser o momento. Cor para hoje, bege. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, a lua presa em sua casa astral, 12, faz com que tenha medo de encarar certos desafios e isso pode abalar um pouco seu humor. Procure ter fé, ir com calma e não abandonar as coisas pela metade. Dica para hoje, sorte nas paqueras, mas tome atitudes certas para não se arrepender depois, ok? Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, tudo que fizer neste período não será por obrigação e sim por sentir satisfação. A relação com os amigos será cheia de paz e equilíbrio. O sol em sua casa astral fará com que o seu interesse por novidades aumente muito mais. Cuidado com o que se envolve, viu? Dica pra hoje, o amor está favorecido. A dois, você deve fazer tudo para agradar o seu par. Cor para hoje, creme. Guia dos Astros volta daqui a pouquinho nessa segundona, trazendo previsões pra você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Não saiam daí, ok? Sua cor, seu número de sorte. O que rola hoje, Guia dos Astros. E mais informações, antes de passarmos à música que já está aqui pronta para tocar, dizer que era o que faltava. Basicamente, mas já não falta. O Estado Islâmico já reivindicou este atentado. Uma informação que já será avançada pelo Telam há 4 minutos, agora 5 minutos, que foi avançada esta informação. Também dizer que um diplomata esloveno foi ferido nos atentados da Bélgica. Reporta-nos esta informação também o Gabinete dos Negócios Estrangeiros da Eslovénia. E também dizer que uma Kalashnikov foi encontrada na área das partidas, no aeroporto Saventin, lá em Bruxelas. Isto quer dizer que este é o aeroporto internacional de Bruxelas. Isto quer dizer que, tal como a Adriana foi adiantando há pouco, houve efetivamente tiros, houve realmente uma troca de tiros depois das explosões desta manhã de terça-feira. Agora sim, mais música, tempo para ouvirmos os Virgem Suta com Ela Cria e depois os Fúria do Açúcar com Violência. Não é desta, é daquela que é engraçada. Esta não tem piada nenhuma. Virgem Suta, Ela Cria. Ela sonhava com um herói, ele playboy, em alta pinta de gingão. Ela queria ser feliz, ele apenas diversão. Ela sonhava com amor, ele estupor, achava isso uma aflição. Mas algo havia entre os dois, havia pois, e era para lá de bom. E o final foi bestial. Tudo ligou, o Dom Juan largou o chão.

consegue entender os seus erros. Anda um homem há milhões de anos a somar córtex cerebral, para no início do século XXI o Silva ser pior que um animal. Violência, música animada dos Folha do Açúcar. Agora temos a segunda parte daqui dos Astros. Depois vamos ouvir música de Yazoo, chama-se Only You, e também a música dos de Yuna, Someone You Can. Volta aqui a dos Astros, né? Trazendo mais previsões. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, convém manter a calma, principalmente quando alguém lhe der algum problema para resolver. Tenha consciência de que será capaz de resolver tudo com muita desenvoltura, né? Confie em si mesmo, tá bom? Dica pra hoje, o Sol ingressa na sua casa 4, favorecendo a relação com a pessoa amada. Oh, coisa boa. Cor pra hoje, violeta. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginiano, sua versatilidade e facilidade em enxergar soluções para os mais diversos problemas podem render aí promoções, tá bom? Você, às vezes, finca os pés no chão e quer segurança demais em sua vida. Deixe-se levar ao gosto da aventura. Será muito bom, você vai ver. Dica pra hoje. A dois, tudo será mais colorido ao seu redor para rolar muita paz, tá? Dependerá apenas de você, ok? Cor pra hoje, verde. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, a melhor maneira de ganhar dinheiro será se dedicando cada vez mais ao trabalho. Não convém você ficar pensando em trabalho ou se chatear com questões familiares que você sabe que nunca mudam. Preocupam-se mais com você. Dica, procure pensar mais no bem-estar da pessoa amada e mostrar a ela todo o seu carinho. Cor pra hoje, o amarelo. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, pare de querer que tudo saia como deseja. O melhor a fazer é aprender a saborear a aventura de se lançar no dia a dia, tá? Deixando aí a vida acontecer. Sua curiosidade poderá fazer com que acabe descobrindo coisas que os outros queiram esconder. Dica pra hoje, a dois, clima de mistério, né? Está no ar, então ó, aproveite. Use toda a sua sensualidade na relação. Cor de fruta laranja. Bem-vindos Astros, volta já já com as quatro últimas previsões pra hoje. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, fiquem por aí. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I Excuses are overrated. Apology not accepted. When I catch you with someone else, stop victimizing yourself. When you want someone to hold on to, damos tempo ao tempo, hoje com menos informação, mas ainda assim temos tempo para vos deixar as informações, aliás, ainda temos tempo para dar as informações que temos aqui para dar. Ora, vamos começar pela cidade de Aveiro, que tem hoje céu com períodos muito nublado, temperaturas mínimas de 8, máximas de 17 com vento fraco, Beja com aguaceiros, mínimas de 5, máximas de 16 com vento moderado, Bragança com céu pouco nublado, mínimas de 2, máximas de 14, vento fraco. Cidade de Braga, com períodos de muito nublado, 6 de mínima, 18 de máxima e vento fraco. Castelo Branco, com aguaceiros, 7 de mínima, 15 de máxima, vento fraco. Cidade de Coimbra, com céu com períodos de muito nublado, aliás, 7 graus de mínima, 16 de máxima, vento moderado. Évora, com aguaceiros, 5 de mínima, 16 de máxima e vento também ele moderado. Vento também moderado para a cidade de Faro, com mínimas de 8 e máximas de 18, com aguaceiros. Funchal, com céu com períodos de muito nublado, mínimas de 13, máximas de 18, vento fraco para esta cidade capital da Ilha da Madeira. Guarda, com aguaceiros previstos para hoje, 3 de mínima e 9 de máxima, vento fraco e Leiria, com céu com períodos de muito nublado, tem 4 graus de mínima e 17 previstos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A acompanhar este clima, este estado climatérico está também vento moderado. Lisboa com aguaceiros, mínimas de 10, máximas de 17, vento também ele moderado. Cidade do Porto com céu com períodos muito nublado, mas sem grande chuva, 7 de mínima, 16 de máxima, vento fraco. Porto Alegre com vento moderado, aguaceiros, 6 graus de mínima, 13 de máxima. Porto Santo com períodos de chuva, 13 graus de mínima, 18 de máxima, mesma amplitude térmica que o Funchal, com vento moderado. Cidade de Santarém terá aguaceiros fracos, 5 graus de mínima, 18 de máxima, vento moderado. E Setúbal, com aguaceiros mais fortes, 7 graus de mínima, 19 de máxima, vento moderado. A cidade de Viana do Castelo andará entre os 6 e os 15, com períodos de muito nublado e vento fraco. Aguaceiros fracos para a cidade de Viseu, com 5 graus de mínima e 14 de máxima, vento moderado. Vila Real andará com aguaceiros fracos, com 4 graus de mínima e 14 de máxima, vento fraco também. Nos Açores, céu com períodos de muito nublado para a ilha de Santa Cruz, 10 graus de mínima, 17 de máxima, vento moderado. Na Horta também, com 10 graus de mínima e 16 de máxima, e aqui com vento fraco. Angra do Heroísmo, de igual modo, céu com 10 de mínima e 16 de máxima e vento fraco. Ponta Delgada, com céu com períodos de muito nublado também, 11 graus de mínima, 16 de máxima e vento fraco. Agora a terceira parte da Guia dos Astros. Guia dos Astros de volta para fechar hoje, né? Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitário, a alegria e o bom astral serão seus combustíveis, fazendo com que consiga transformar tudo em sucesso e realização. Mais do que nunca, terá facilidade em conquistar alguém que julgava fora do seu alcance, né? Cuide de sua saúde, viu? Dica pra hoje. No amor, é hora de tomar iniciativas importantes para que as coisas se ajeitem. Cor pra hoje, vermelho. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, estará com seu lado detalhista acentuado, agindo de maneira minuciosa, o que fará com que não perca tempo com o que não dará resultados. Poderá se interessar por novidades e aumentar os seus conhecimentos. Dica para hoje, na vida afetiva está na hora de rever suas prioridades. O ciúme pode atrapalhar muito. Cor para hoje, azul. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, procure não ser muito tolerante com certas coisas que julgue erradas. Seja uma pessoa mais incisiva, né? Conhecerá pessoas legais com quem terá afinidade e deverá até mesmo conhecer um romance como sempre sonhou. Ah. Dica pra hoje, desligue-se de certas responsabilidades para se dedicar a seu parceiro. Se ligue, viu? Compra hoje, lilás. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, ótimas chances de ganhar dinheiro devem surgir. Coisa boa, hein? Porém, convém não mostrar o caminho do seu sucesso para os oponentes. O sucesso dependerá das atitudes que tomar. Sua sensualidade estará com tudo. Atenção para nossa dica. No amor, afaste a insegurança. O dia está bom para mudanças de rumo na relação. Cor para hoje, marrom. Bem, gente, a nossa semana tá só começando e Guia dos Astros tá dando bye bye, né? Mas amanhã tem mais, logo cedo aqui na Melhor Sintonia. A gente traz previsões para você. Guia dos Astros, beijos e até lá. Guia dos Astros, com Jane de Paula. My Love is Your Love, da cantora Whitney Houston. If tomorrow is judgment day, say, Bobby, and I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty. Ooh, okay if you're coming with me. Informação também de última hora que acabamos de receber aqui na nossa antena web, no nosso plano de antena web. Vamos partilhá-la convosco. Marine Le Pen tinha dito que tinha exigido o fecho de fronteiras com a Bélgica, as fronteiras franco-belgas, e tão rapidamente quanto disse, tão rapidamente aconteceu. Cortaram-se as vias ferroviárias, não há transportes rodoviários, não há voos para a Bélgica. Não havia esta, mas aqui não era uma questão de fronteira, mas agora sim, a fronteira franco-belga está fechada, não é possível passar-se para outras, ou seja, não é possível sair-se da Bélgica neste momento sem controlo, mas com respeito à França, todas as fronteiras estão fechadas, a França não aceita neste momento ninguém vindo da Bélgica. É uma informação que acabamos de receber através da Euronews, ou seja, acabamos de acompanhar através da Euronews, este fecho de fronteiras franco-belgas, assim como já tinha solicitado a Marine Le Pen, da extrema-esquerda. Dizer também ainda que o número de vítimas mortais subiu para 34, 20 delas no metro de Schumann e de Malbec, onde se registaram a maior parte das vítimas mortais. Há 14 vítimas mortais no aeroporto, mas atenção, porque aqui no metro o resgate continua e é neste momento... Ora, 20 vítimas mortais, 55 feridos, vários deles com gravidade. Sabemos que este número é mais elevado, com certeza, porque esta era hora de ponta e estas estações estavam repletas de pessoas às 9 da manhã, à altura em que se deu a explosão. O nosso Bom Dia Antena Web vai terminar desta forma tão pouco alegre. Vamos fechar com mais um tema. Konnichiwa, a música dos Xanadu. E eu espero então que o ouvinte tenha a continuação de uma ótima tarde. Lembrando que na Rádio Interweb, no Canal 1, enfim, vamos continuar a acompanhar esta situação. Até porque, a pouco e pouco, Bruxelas vai-se recolhendo às suas casas, como publicamos aqui na nossa página do Facebook. Dado que universidades, até centrais nucleares, estão a ser evacuadas e o aumento da vigilância nestas centrais nucleares, elas não podem ser evacuadas, mas a vigilância agora é muito maior, dado que basicamente temos aqui um risco enorme. Entretanto, o Estado Islâmico, que já reivindicou o atentado, já publicou também uma mensagem que o que aconteceu é apenas o princípio. Vão demonstrar à União Europeia de que não devem matar muçulmanos, porque agora tem um Estado que os proteja, e este é apenas o princípio, e de uma forma de que a União Europeia perceba o risco que é, o perigo que é matar muçulmanos. Konnichiwa dos Xanadu. Ouvintes, da minha parte é tudo. Um forte abraço. Até amanhã, por volta das 10 horas. Recordo que não vai haver hoje Rádio Alegria. Boa tarde. Até lá. Konnichiwa. 少し時